Não existe mais, encheu de areia e poluição. Mudou seu curso, deixando tudo pra trás. Cirandê, oh, cirandê, cirandê, cirandê, cirandá. Cirandê, oh, cirandê, cirandê, cirandê, cirandá. Aguaiá. A areia não consegue misturar. A água vai embora, a areia fica no lugar. Sabendo o lixo que você jogou, dizendo tanto quando se afogou. Até os rios estão andando se mudar, e os pássaros mudaram, que a gente já secou. O cirandê, o cirandê, cirandê, cirandê, cirandá. Cirandê, o cirandê, cirandê, cirandê, cirandá. A boia, areia não consegue misturar. De tão triste está morrendo. Os seus filhos estão crescendo. Não vão conhecer o verde. Não verão fontes, cachoeiras e cascata. Não vão conhecer a mata. Podem até morrer de sede. Cirandê, oh, cirandê, cirandê, cirandê, cirandá. Cirandê, oh, cirandê, cirandê, cirandê, cirandá. A água e a areia não consegue misturar. A água vai embora e a areia fica no lugar. A água e a areia não consegue misturar. A água vai embora e a areia fica no lugar. Obrigado, minha gente. Que maravilha.